Já chorei muito olhando seu retrato. Percebi que estou sofrendo sem você do mal. Terminamos, não sei o que faz. Saudade dando porrada, eu vou parar no hospital. Quiseram me internar, mas que situação. O estado é grave, afetou meu coração. Disseram que eu vou ter que tomar medicação. E se você não voltar, não fico bom não. Que eu preciso para acelerar esse coração que parou. Me diz, amor, qual a resposta? Teu beijo de 8 em 8 horas foi o doutor quem receitou. Quiseram me internar, mas que situação. O estado é grave, afetou meu coração. Disseram que eu vou ter que tomar medicação. E se você não voltar, não fico bom não. Amor, cê volta. Você é o remédio que eu preciso para acelerar esse coração que parou. Me diz, amor, qual a resposta? Teu beijo de 8 em 8 horas foi o doutor quem receitou. Amor, cê volta. Você é um remédio que eu preciso para acelerar esse coração que parou. Me diz, amor, qual a resposta? Teu beijo de 8 em 8 horas foi o doutor quem receitou.